Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 22º programa à Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Ora, cá estamos para mais uma tarde animada e desta vez com convidados, com o Gonçalo, com a Carlota e com o Martim. E com a senhora educadora, Filomena Garcia. Temos estes convidados especiais de vez em quando aqui, uma vez por mês, não é assim, educadora? Sim, uma vez por mês viremos aqui ao programa. Com muito gosto recebemos. Muito obrigada. Pois e vamos prosseguir com a boa sugestão musical do João Oliveira. Irresistible é uma canção escrita e gravada pela banda de rock americana Fallout Boy, seu 6º álbum American Beauty, American Fighter. Inicialmente lançado como segundo single promocional do álbum a 5 de janeiro de 2015, ele estreou como número 77 nos Estados Unidos da América. A 12 de outubro de 2015, anunciou-se que Demi Lovato seria caracterizado no remix possível. Visto para ser lançado a 16 de outubro. A versão remixada com um Lovato, desde então, alcançou a posição 48 na Billboard Hot 100. Drag my nails on the tile. I just follow your scent. You can't just follow my smile. All of your flaws are aligned with this mood of mine. Cutting me to the bone. Nothing left to leave behind. You ought to keep it concealed. Just like I was a weapon. I didn't come for a fight, but I will fight till the end. And this one might be a battle. Might not turn out okay. You know you look so Seattle, but you feel so LA. Hey, hey, hey. Truly feel them, baby, I'm talking no inflation. Too many war wounds and not enough wars. Took you rounds in the ring and not enough set of scores. Too many sharks, not enough blood in the waves. You know I give my love off of a fall at a name. Cem ponto dois, Oliveira do Hospital. Hoje temos a segunda participação no nosso programa de três crianças do Jardim de Infância da Bobadela. O Gonçalo Pegado, de 5 anos, a Carlota Lagos, de 4 anos e o Martim Fernandes, de 5 anos, que estão, obviamente, acompanhados da sua educadora Filomena Garcia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pois gosto muito de vos ter por cá, mais uma vez. Já tive cá dois colegas vossos e agora vêm vocês. Então vou-vos fazer umas perguntinhas acerca das vossas atividades sobre o dia de Carnaval. E não só, que eu acho que a Carlota ainda tem algo mais a dizer. Vamos começar pelo Gonçalo. Que atividades tens para nos contar, Gonçalo? Nós, no Carnaval, desfilámos pelas ruas de Oliveira e fomos vestidos de aviadores. Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Sabes quem foram, Gago Coutinho e Sacadura Cabral? Fomos descobrir à internet e vimos um filme sobre a viagem deles. Muito bem. E queres contar-nos o que é que estes dois aviadores descobriram e fizeram? Sim. Eles atravessaram o mundo com um hidroavião. Atravessaram o Oceano Atlântico, foi? Sim. E foram desde onde até onde? Foram desde Lisboa? Até o Rio de Janeiro. Muito bem. E o Sacadura Cabral era? Era o piloto, já conto, foi o copiloto. Muito bem. Olha, e o que é que nós hoje podemos ver em Lisboa que lembra esta viagem? Podemos ver o hidroavião do Sacadura do Gontinho e do Sacadura Cabral. Muito bem. E mais, e no Museu da Marinha? Está lá o busto do Gontinho. Do Sacadura Cabral. Muito bem. Muito bem, Gonçalo. Agora vamos passar à Carlota. Carlota, vais-nos contar algumas descobertas que fizeram sobre o Carnaval, não é assim? Sim. Então o que é que nos vais contar sobre o Carnaval? Nós não sabíamos porque é que existia o Carnaval e fomos à internet descobrir e descobrimos que era uma festa que existe há muitos, muitos anos atrás e visteis-a 3 dias antes da quaresma começar. Muito bem. E como é que se dizia Carnaval antigamente? Dizia-se Carnisval, que queria dizer carne não vale. Porque antigamente as pessoas na quaresma não podiam comer carne, nem se divertirem, nem fazerem festas. Muito bem. E o que é que as pessoas faziam nesses 3 dias? Comiam muito, bebiam muito, faziam muitas festas e divertiam-se muito. E desfilavam. Muito bem, mascarados. Sim. Muito bem. Descobriram o quê sobre o Carnaval em Portugal? Descobrimos que o Gonçalo e o Francisco têm uma tia em Torres Vedras, que lá faz um Carnaval muito conhecido por causa das matrafonas, que são homens que se vestem de mulheres. Muito bem. E do Henrique, o que é que souberam? Eu e o Henrique temos uma prima em Bragança, que lá perto faz um Carnaval muito conhecido, os caretos, que são homens que têm fatos feitos de franjas de mantas e correm pela... E nos cintos têm chocados e correm pela... E têm máscaras na cara e correm pelas ruas da aldeia e fazem muito barulho com os chocalhos e quando encontram mulheres batem-lhes com os chocalhos e aos homens só lhe batem na cabeça. Muito bem, Carlota, sabes muito bem tudo isto. Vamos agora passar ao Martim. Olá, Martim. Olá. Olá. Olha, Martim, o que é que nos vais contar sobre o que já fizeram na área da astronomia? Descobriram o quê? Descobrimos porque é que há sombras grandes e pequenas. Quando o objeto está perto da luz, a sombra fica grande. Quando o objeto está longe da luz, a sombra fica pequena. Muito bem. Olha, e fizeram essa experiência e fizeram ainda uma outra, não foi? Sim. Vão descobrir porque é que há dia e noite. E porquê? Porque o planeta gira e é iluminado pelo Sol. Os países que estão iluminados pela luz do Sol é dia. Os países que não estão iluminados pela luz do Sol é noite. Muito bem, grandes descobertas que vocês fizeram. E também houve um colega teu que disse que de noite havia a luz da lua cheia e depois fizeram outra experiência. Qual foi? Foi a das luas. Descobrimos que a lua anda à volta da terra e é iluminada pelo sol. E tem sempre o mesmo lado virado para o planeta Terra. Não tem sempre a mesma forma. Algumas vezes é quarto minguante, outras é quarto crescente, outras é lua nova e outras é lua cheia. Muito bem, muito bem. E agora, para finalizar, a Carlota tem uma história para nos sugerir que foi trabalhada no jardim de infância. Qual é a história, Carlota? A galinha dos ovos de ouro, que nos conta que um homem tinha uma galinha que todos os dias punha um ovo de ouro. E o homem pensou que ela tinha um tesouro dentro dela e matou-a. E afinal era igual a todas as outras galinhas. E então esta história... Ensina-nos que não podemos ter tudo de uma vez. Temos que esperar. Porque quem tudo quer, tudo perde. Temos que saber esperar. Às vezes é difícil, não é, Carlota? Sim. Mas é melhor sabermos esperar. Olha, com esta história vocês fizeram uma atividade matemática, não foi, Martim? Sim. Qual foi? Qual foi? Foi um jogo para ver qual era a galinha que tinha... que pôs mais ovos e a galinha que tinha posto menos ovos. E contaram os ovos? Crescente e decrescente. Muito bem, muito bem. Muito bem. Eu gostei muito dos vossos depoimentos, porque vocês, em primeiro lugar, devem ser muito bons alunos, trazem a lição muito bem estudada. Isto é muito mérito do Martim, do Gonçalo e da Carlota, mas também da senhora educadora, não é? Que treinou muito com vocês esta vinda cá à rádio. É verdade, Carlota? Sim. Vocês andaram alguns dias a treinar? Sim. Muito bem, que lindos meninos. Eu quero que um dia sejam meus alunos, pode ser? Sim. Ótimo, combinamos. Olhe, senhora educadora, eu dou-lhes parabéns. Senhora Educadora Filomena, porque isto para nós acho que está a ser uma experiência muito rica, porque não é habitual vermos crianças tão pequenas assim, tão atentas e tão curiosas e tão interessadas. Muitos parabéns. Muito obrigada. Eles, pronto, todo o trabalho que eles vieram apresentar foi feito precisamente com base nessa curiosidade que eles tiveram, não foi? Dia e noite, as experiências da lua. A descoberta do carnaval. A descoberta do carnaval. E pronto, e o trabalho também é, pronto, da família, porque na escola não há muito tempo também só para ensaiar, e eles também levaram... Pronto, o trabalho para casa e treinar. Casa, com os pais e com os irmãos. Com os pais também, para envolver a família. E com as mães. Então temos que agradecer às mães, aos pais e aos manos que treinaram. E com os primos também. E com os primos. Portanto, temos que agradecer à família toda. Está bem, muito obrigada. Eu treinei com a mãe e com a mãe. Pronto, já foi com duas pessoas. Muito bem, eu gostei muito de vos ter cá. Vou continuar a receber meninos deste Jardim de Infância da Bobadela, que já se percebeu que tem muito dinamismo, graças à sua educadora Filomena Garcia, a quem agradecemos mais uma vez a colaboração. Muito obrigada, então, até à próxima. Adeus. Adeus, até à próxima. Adeus. Até à próxima. Rádio Boa Nova. Espetacular. E a seguir, passamos para uma notícia de âmbito local, hoje a cargo do Pedro Andrade. Clube de Ginástica de Oliveira do Hospital, à procura de apoio para participar no Eurogym 2016. O Clube de Ginástica de Oliveira do Hospital vai participar entre 18 e 25 de julho no Encontro Europeu de Ginástica, o Eurogym 2016, que vai ter lugar na República Checa. Para o efeito, o clube apela ao apoio dos oliveirenses para que seja possível a concretização deste sonho. É o nosso sonho, ajude-nos com o seu contributo. É o apelo lançado pelo Clube de Ginástica de Oliveira do Hospital, que, assim, espera ter condições de assegurar a presença das 10 atletas no encontro europeu, na vertente de ginástica de grupo. Sem cariz competitivo, o encontro vai contar com a participação de vários clubes de vários países, sendo que de Portugal são esperados cerca de 700 participantes. Um encontro a que o Clube de Ginástica, coordenado por Iris Narciso, não quer faltar, tendo já efetuado a inscrição, único requisito necessário à participação. Antes da viagem para a República Checa, as atletas vão participar no Gym for Life Nacional, que vai decorrer nos dias 16 e 17 de abril. De olhos postos no Eurogym 2016, o Clube de Ginástica está empenhado na angariação das verbas necessárias para suportar as despesas associadas à participação no encontro. Temos custos de inscrição, estadia e alimentação, workshops e participação em dois saraus, e ainda custo de viagem, refere Iris Narciso. Custos só possíveis de suportar com o apoio dos oliveirenses, aos quais está a ser lançado o pedido de apoio. Para o efeito, o Clube de Ginástica já disponibilizou o IBAN, que estará disponível na nossa página de Facebook, para transferência de donativos. Apelamos ao apoio da comunidade em geral, referiu a coordenadora, notando que o clube tem participado em várias atividades com vista à angariação de fundos. O Clube de Ginástica de Oliveira do Hospital já tinha participado em 2012 no Eurogym, realizado em Coimbra. Esta é, porém, a primeira vez que o clube sai de Portugal para rumar a outro país da Europa, que, no caso, é a República Checa. Para Iris Narciso, é um ganhar de experiências e uma mais-valia para a jovem ginasta, enquanto pessoas e atletas, pelo convívio e contacto com outros jovens e professores de outros países. O Clube de Ginástica de Oliveira do Hospital surgiu no âmbito do grupo de ginástica em atividades na escola secundária de Oliveira do Hospital, desde há 10 anos. Com 3 anos, o clube conta com cerca de 60 atletas com idades entre os 4 e os 18 anos. Muito bem, fica o repto lançado a todos os oliveirenses que possam contribuir. O IBAN, portanto, onde podem depositar o donativo, vai ficar disponível na nossa página de Facebook, que é Secundária Oliveira do Hospital, porque de facto será muito bom que as nossas atletas tenham a oportunidade de estar neste encontro internacional. Como sabem, as nossas atletas do Clube de Ginástica já foram campeãs nacionais, várias vezes campeãs distritais, e portanto merecem de facto esta ida até à República Checa no final do ano letivo. Agradecemos obviamente a colaboração de todos. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Vamos passar agora à rubrica Jovens Atentos com a Bárbara Coquim, que desta vez anda tão atenta, que até já percebeu que o novo Ministro da Educação já tirou uma da manga. Ao que parece, há dinheiro para algumas atividades. Muito dinheiro. Muito dinheiro, diz aqui a Bárbara. Vamos então ouvir o que é que ela pesquisou. 30 escolas do país têm projetos para ter salas de aula do futuro. O Ministro da Educação inaugurou esta quinta-feira uma sala de aula do futuro na Escola Secundária de Alcanena, equipamento que deverá ser replicado em tipologias e temáticas diferentes noutras 30 escolas do país que apresentaram projetos. Tiago Brandão Rodrigues afirmou que os agrupamentos ou escolas agrupadas identificaram soluções locais para promover a melhoria das aprendizagens e do sucesso escolar, que serão caracterizadas através de programas e do apoio das próprias comunidades. Cada sala procura responder a inquietações pedagógicas diferentes, pelo que as tipologias são muito diversificadas, sendo implementadas de forma faseada. A diretora do Agrupamento de Escolas de Alcanena, no Distrito de Santarém, Cláudia Coeno Coelho, afirmou que a sala, com várias valências, como o estúdio para vídeo e fotografia, robótica, mesa e quadros interativos, impressora 3D e espaço de relaxamento pelos sentidos, vai servir uma população de cerca de 1.600 alunos dos vários níveis de ensino. Qualquer disciplina pode aqui ter aulas, disse, afirmando que o objetivo é transpor as potencialidades oferecidas pelo espaço para a sala de aula regular, estando os professores a ter formação. Cláudia Cohen referiu o facto de a escola secundária de Alcanena se encontrar entre as melhores do país ao nível do ensino secundário, visando a sala resolver o hiato assustador sentido ao nível do primeiro ciclo e os índices de abandono, nomeadamente no ensino profissional. Dando como exemplo o curso profissional de multimédia, a diretora afirmou que neste momento o risco de abandono não existe. Os monitores residentes da sala são alunos desse curso e são eles que dão apoio aos professores quando estes utilizam as valências do espaço, estando também já a produzir conteúdos. Soraya Gomes, aluna de multimédia que apresentou o quadro interativo, é uma das que estava a pensar desistir da escola e agora se confessa fascinada por todas as matérias muito práticas e quer aprender mais. O ministro realçou as parcerias geradas em torno destes equipamentos, como a que o agrupamento de Alcanena estabeleceu com o Centro Tecnológico das Indústrias do Corpo, que tem um projeto na área da robótica para motivar os jovens para a indústria e que apoia esta área do projeto. Cláudia Cohen afirmou que a sala foi feita por fases, tendo o próprio agrupamento contribuído para um investimento de 30 mil euros com todas as poupanças, desde fotocópias a lâmpadas, para além do apoio dado pela Direção-Geral da Educação e por empresas. Muito bem, Bárbara. Quem diria que afinal não tínhamos dinheiro e agora de repente sai da cartola uma dessas, muita tecnologia, para 30 escolas. 30 escolas. Mas pronto, aumentar um orçamento já temos dinheiro para tudo, pouco parece. Tudo, vírgula, porque nós na nossa escola precisávamos de mais e não temos, e em muitas outras escolas do país. Eu não digo que essa experiência a nível tecnológico não possa ser interessante, pode até ser desafiante para o ensino. Muito provavelmente Se calhar é outras áreas mais carenciadas em termos de financiamento. Mas esperemos que essa seja uma boa experiência e que isso seja, dê frutos para os alunos que vão usufruir dessas salas. Infelizmente não é na nossa escola, não é no nosso agrupamento, ainda não chegou cá. Se houver um dia dinheiro, se entrarmos em período de vacas gordas, pode ser que isso generalize todas as escolas. Temo que não seja tão breve como gostaria, não é, Bárbara? É verdade. FM Boa Nova. Agora vamos passar à rubrica Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, desta vez com a Bárbara Coquim. Abelhas e outros polinizadores estão a desaparecer. Uma variedade de fatores está a contribuir para o desaparecimento de animais polinizadores no mundo, o que ameaça a produção de alimentos para o ser humano, revelou recentemente um relatório do Organismo da Organização das Nações Unidas encarregado de proteger a biodiversidade. O documento identificou uma série de medidas que os governos e o setor privado deveriam tomar de uma forma urgente para remediar o desaparecimento de animais como abelhas, borboletas e aves. Há uma série de razões que explicam a sua diminuição, como a mudança do uso do solo, o uso de pesticidas e a mudança climática. Nos últimos anos, os cientistas observaram a alarmante queda da população de abelhas e borboletas, especialmente na Europa Ocidental e na América do Norte, o que foi atribuído a pesticidas e ao crescente uso de plantas modificadas geneticamente. Os polinizadores são os grandes colaboradores da produção mundial de alimentos e segurança nutricional. Entre as soluções estão a criação de uma maior diversidade dos habitats dos polinizadores, tanto no ambiente rural quanto no urbano, o apoio a práticas tradicionais de rotação do cultivo e manutenção de áreas não exploradas e a redução da exposição dos polinizadores a pesticidas. Pois é dramático que as abelhas e outros polinizadores, que são fundamentais para a natureza e para a reprodução das espécies vegetais, estejam a desaparecer. Isto é mais um sinal de que nós, seres humanos, estamos a poluir demasiado o meio ambiente. E o uso de transgénicos, o uso de pesticidas, está a fazer, e de herbicidas, está a fazer com que estes animais, que são imprescindíveis à boa saúde da natureza, põem a saúde da natureza em risco. Se põem a saúde da biodiversidade em risco, provavelmente põem em risco a nossa própria saúde. Fica o alerta para quem de direito. Rádio Boa Nova. Vamos agora ao cinema com o Daniel Pereira e desta vez nada mais, nada menos para ver o filme que ganhou o galardão, o Oscar de melhor filme. Não é assim, Daniel? Sugiro um drama histórico. Spotlight ganhou o Oscar para melhor filme. O caso Spotlight conta a verídica história de investigação realizada pelo jornal Boston Globe, que viria a abalar a cidade e causar uma crise numa das instituições mais antigas do mundo, quando a equipa de repórteres denominada Spotlight investiga as alegações de abuso no seio da Igreja Católica, mesmo do governo, desencadeando uma onda de revoluções por todo o mundo. Pode ver este filme nos cinemas todos que evitem Coimbra. Pois, podemos então ver este excelente filme. Se não for antes, fica agendado para as férias da Páscoa, meus meninos e senhores ouvintes. Rádio Boa Nova. Rádio Boa Nova. Passemos agora a uma visita. Desta vez, Patrícia, até onde é que vamos? Este fim de semana visita a vizinha região da Guarda, a cidade de Cinco Eves. Forte, farta, fria, fiel e formosa. Na cidade pode encontrar várias pensões e hotéis. Se preferir o turismo rural para uma noite tranquila, faça um desvio para as aldeias circundantes. Não deixe de visitar o Ex Libris da cidade a Sé Catedral. Com a transferência da sede de Bispado de Idanha Velha para a Guarda em 1203, por influência de Dom Sancho I, foi necessário promover a construção de uma Sé Catedral. Desconhecendo o edifício primitivo, sabe-se que a construção da atual Sé Catedral se iniciou a partir de 1390. Mas, dada a vergadura do projeto, as obras arrastaram-se e o edifício só foi terminado em pleno reinado manuelino, início do século XVI. O interior da Sé, de grande grandeza compositiva, é de concepção gótica, merecendo relevo a retábulo monumental do altar da cabeceira, esculpido em pedra dançã e atribuído à escola de João de Ruão, representando episódios da vida de Cristo. As qualidades construtivas e estéticas da Sé Catedral fazem desta um dos monumentos maiores de toda a história da arquitetura portuguesa. Sugiro ainda que visite a Reserva da Faia Brava, neste distrito onde pode desfrutar da beleza da natureza. A área protegida privada da Faia Brava insere-se no Vale do Rio Coa, num troço de cerca de 5 km de extensão, com orientação sul-norte, e encostas de grande declive, onde afloram rochas graníticas e escarpadas. Visitar a Faia Brava é sobretudo desfrutar de um espaço onde a natureza é o valor mais importante. Na Faia Brava existem percursos pedestres marcados que podem ser percorridos de forma independente pelo visitante, a pé, a cavalo ou de bicicleta, passando pelos pontos mais marcantes desta área. A observação de aves é uma das atividades com maior expressão na Faia Brava, sendo até possível presenciar de perto a alimentação de abutres e de outras aves, a partir de um abrigo situado dentro do campo de alimentação de aves necrófagas. No final da visita à região da Guarda, traga para casa um cobertor de papa, uma verdadeira recordação da cidade que está perto de aparecer. É em Maçainhas que se encontra o último ponto de abrigo artesanal de cobertores de papa do país, uma arte que remonta ao reinado de Dom Sancho II. Traga uma para casa e contribua para que esta arte não se extinga. Até porque, com o cobertor para proteger do frio, já não tem desculpa para ficar em casa. Votos de uma boa viagem e boas visitas. Muito bem. E não se esqueça do cobertor de papa, que de facto já devem ser muito poucos no país. Provavelmente os meninos não sabem o que é um cobertor de papa. É um cobertor de lã, aqui da zona da Serra da Estrela, de lã de ovelha, que serão cobertores muito usados pelos vossos avós, provavelmente, que provocam um peso na cama brutal, portanto não tem nada a ver com os edredons dos nossos dias, mas que são cobertores muito quentes. É uma indústria artesanal muito interessante aqui da zona da Guarda. Portanto, convém proteger aquilo que é genuinamente nosso. Boa Nova, irresistível. Confident é o quinto álbum de estúdio da cantora americana Demi Lovato. Seu lançamento ocorreu de 6 de outubro de 2015 através das gravadoras Hollywood, Island e Safe House. O primeiro single do disco, Cool for the Summer, foi lançado a 1 de julho de 2015. Tell me what you want, what you like, it's okay. I'm a little curious too. Tell me if it's wrong, if it's right, I don't care. I can keep a secret, kid. You got my mind on your body and your body on my mind. Got a taste for the cherry, I just need to take a bite. Don't tell your mother, kiss one another, die for each other, we're cool for the summer. We're cool for the summer. We're cool for the summer. Rádio Boa Nova. Muito bem, e agora vamos a um tema completamente diferente com o Francisco Carvalho, desta vez a política nacional, que de vez em quando nos vai surpreendendo, porque às vezes exercer a democracia, ou não sei se é saber usar bem a democracia e as suas regras, pode criar algumas situações de conflitualidade, não é assim, Francisco? Parece que sim. No dia 2 de março, cumprem-se 3 anos sobre uma das maiores manifestações que a democracia portuguesa conheceu, convocada pelo movimento Que Se Lixa a Troika, e que mobilizou 31 cidades portuguesas. Também é o dia em que Ana Nicolau, ativista do mesmo movimento social, vai a julgamento. A ativista, que nunca militou nenhum partido político, vai ser julgada por perturbação do funcionamento de um órgão constitucional. Em causa está uma das ações nas galerias da Assembleia da República, 15 de março de 2015, quando um grupo de pessoas interrompeu o então primeiro-ministro Passos Coelho durante um debate quinzenal na Assembleia da República para exigir a sua demissão. Os manifestantes, de punho erguido, gritaram "demissão" e "metes nojo ao povo", até serem retirados pela PSP. É a primeira vez que Ana Nicolau tem problemas com a justiça, ou que a justiça tem problemas consigo. Defende o direito à liberdade de expressão e acredita muito no artigo 2º da Constituição Portuguesa, que almeja o aprofundamento da democracia participativa. Mas Ana Nicolau não é a primeira pessoa que, pelo exercício da sua atividade política, é levada a tribunal pelo Estado Democrático. Nos últimos anos, houve vários casos. Em 2007, no Dia do Estudante, um grupo de estudantes do ensino superior teve uma ação semelhante à de 15 de março de 2015. Estava em debate o novo regime jurídico do ensino superior e das galerias de cerca de 20 pessoas gritaram "não, não, não à privatização". Também elas foram retiradas pela PSP e identificadas à saída do Parlamento. Semanas depois receberam em casa cartas que determinavam que estavam sob termo de identidade e de residência. Metade das pessoas que foram notificadas decidiram pagar uma multa indicada, perto de 100 euros. Mas Ana Alves e Bruno Carvalho, dois estudantes que estiveram na Assembleia da República nesse dia, rejeitaram peremptoriamente essa hipótese. Ana recusou, não porque fosse muito, mas porque era ridículo. E Bruno, porque pagar seria aceitar a culpabilidade. Nenhum dos dois reconhece qualquer criminalidade naquilo de que estavam imputados. Perturbação do funcionamento de um órgão constitucional. O mesmo que Ana Nicolau. Quando o caso de Ana, Bruno e cerca de 8 outros ativistas chegou ao julgamento, o coletivo de juízes ficou surpreendido com o facto de terem levado aquilo até ali, diz Bruno Carvalho. Eles próprios consideraram que nós estávamos no pleno exercício de um direito cívico. Quase 3 anos depois da manifestação, todos os arguidos foram absolvidos. Bruno Carvalho só desta vez foi a tribunal, mas é um ativista convicto. Em 16 anos de militância, foi identificado pela PSP seguramente mais de 40 vezes, diz. Uma delas durante a Cimeira da NATO, enquanto distribuía panfletos anti-NATO. Isto demonstra como em Portugal é fácil ser julgado pela atividade política que se tem, afirma Bruno Carvalho. Uma das advogadas que defendeu Ana Alves e Bruno Carvalho e que também trabalhou no processo de Ana Nicolau, é Lúcia Gomes. Tem passado vários destes casos pelas mãos da advogada, e a própria defende que o caso de 2007 talvez tenha sido o primeiro destes processos a ir a julgamento. Lúcia Gomes expressa algum cepticismo com este tipo de casos. Não vê cabimento em que as pessoas que na chamada Casa da Democracia demonstrem a sua discordância acabem por ser levadas a tribunal. Mas no acórdão do caso de 2007, a sentença reconheceu-lhes o direito à indignação. Ana Nicolau também esteve presente quando pela primeira vez se cantou a Grande Vila Morena nas galerias da Assembleia da República, em 2013. E alguns dos presentes nesse dia foram constituídos arguídos do mesmo crime. O caso foi arquivado. E no despacho do arquivamento, revela a advogada, refere-se que a Grande Vila Morena é um símbolo de luta, e que as pessoas contempladas exprimiram de forma respeitosa a sua indignação. Acrescenta que, não obstante o crime que estes ativistas são imputados, os trabalhos no Parlamento nunca são realmente interrompidos. De facto, as interrupções duravam apenas alguns minutos, enquanto a Presidente da Assembleia da República ordenava a expulsão dos manifestantes. A maioria destes casos foram durante o governo PSD-CDS, apesar do primeiro caso ter sido durante um governo PS, e afirma Lúcia Gomes que estas ações eram uma tentativa de criminalização do protesto. O advogado José Preto acredita que há um grande nervosismo entre os grupos partidários relativamente a novos movimentos contestatários. O advogado lisboeta não tem dúvida nenhuma de que se trata da intimidação política. Afirma ainda que se está a assistir à ascensão de uma geração política de conservadores, gente que ainda não aceitou a descolonização e que conhece o exercício de poder militarista e colonial. Não são só ativistas de esquerda que são alvos destes processos intimidatórios, como os descreve o advogado. O próprio defendeu Duarte Branquinho, à data diretor do jornal O Diabo, e acredita que os ataques jurídicos são feitos à esquerda e à direita. A direita radical tem algumas aventuras divertidas. Ainda assim, pela mudança do governo, nos próximos anos deveremos assistir a uma redução dos processos de crime instaurados contra os ativistas políticos. A experiência ensina-nos que sim, diz o advogado. Pois, isto surpreende-nos, porque nós estamos em democracia e em democracia deve haver liberdade de expressão. É sagrada. O que está aqui em causa, por exemplo, é o primeiro caso que tu trazes. A senhora terá dito em plena Assembleia, metes nojo ao povo, ao Primeiro-Ministro. É óbvio que isto é ofensivo. Quando se proferem palavras ofensivas, podias trazer também aquele caso dirigido ao Presidente da República, que agora cessou funções. Há não muito tempo, para que há uns 2 anos, houve um indivíduo que se acercou dele e também lhe fez um insulto. E, obviamente, esse senhor teve que responder em tribunal e foi-lhe aplicada uma multa, uma coima, por ter insultado o mais alto magistrado da nação. Eu gostava de saber a vossa opinião. No entanto, é assim, está aqui em causa o valor da liberdade de expressão, mas também está aqui em causa o valor da responsabilidade a que todos nós cidadãos somos obrigados quando intervimos civicamente e politicamente. Por exemplo, não me parece nada lógico que aqueles jovens que estavam a dizer não à privatização do ensino na Assembleia da República tivessem sido notificados e julgados em tribunal. Isso parece-me um abuso da democracia, porque eles de facto foram corretos e estavam apenas a defender um direito que é seu, que é considerarem que o ensino não deve ser privatizado. E fizeram-no de forma, como eles disseram, ordeira, correta e educada. Na minha opinião, quando se ultrapassa a barreira da falta de educação, aí é que as pessoas estão a incorrer no insulto e por isso depois pode ser criminalizado. Gostava de saber a vossa opinião. Diz, Francisco. Então, pois, quando é para mostrar a revolta que se tem perante um assunto, a Presidente da Assembleia da República expulsa os manifestantes. Mas, quando é para mostrar o quão contentes estão com uma medida, também é interrompido o debate, mas ninguém é expulso. É consoante a conveniência. Se lhes convém, pronto, podem ficar lá a fazer barulho. Se não convém, tirem-nos daqui que, pronto, estão a incomodar. Pois, e acerca de insultar o Presidente da República, eu acho que a liberdade de expressão é a todos os níveis. Mesmo do insulto? Nós temos a liberdade de expressão, é poder exprimir a nossa opinião. Mas cuidado, eu não tenho, claro. Mas nós cidadãos não temos o direito de, mesmo em relação a outro cidadão. É que a moderação cabe-nos a nós. Exato. Mas nós somos livres de o fazer. Pois, mas aí podes ser penalizado, porque se eu ultrapasso a barreira da falta de educação, isso não é preciso ser em relação ao magistrado. Por exemplo, metes-me nojo, dito dentro do Parlamento a um Primeiro-Ministro, é óbvio que isto tinha que ter consequências, parece-me a mim, porque eu não tenho o direito de dizer isto, nem eu nem ninguém. Porque isto já, como por exemplo um aluno não me pode dizer isto numa sala de aula, porque obviamente vai ser processado, porque é isso que está previsto na lei. Eu não tenho que ser insultada por ninguém, muito menos por um aluno no meu local de trabalho, tal como o Primeiro-Ministro não tem que ser insultado, seja ele quem for, de direita ou de esquerda, na Assembleia da República ou noutro qualquer sítio. Na minha opinião, vocês têm a vossa. Eu acho que quando se passa a barreira da falta de educação, isso aí já não é liberdade de expressão. Isso aí já é abuso do uso da liberdade de expressão, que para mim é diferente. Diz, minha querida Bárbara. Estamos mais uma vez a falar de direitos humanos, mais do mesmo. A liberdade de expressão, o cumprimento ou não da democracia, visto que somos um país democrata, temos que ser democratas, obviamente expressar a nossa opinião, mas também temos que ser respeitosos. Sim, temos que respeitar a opinião dos outros. E por mais que possamos ter uma opinião contra, há limites. Não podemos. Porque antes de mais somos cidadãos e um cidadão respeita o próximo. Um cidadão não sai por aí a insultar os outros apenas por ter opiniões diferentes. Porque insultar um deputado, ele está apenas a exercer o seu cargo, a exercer a sua profissão. Para o qual foi eleito. Para o qual foi eleito pelo povo. Exato, pô, qual foi feito pelo povo? Não pode, acho injusto e acho que deve ser obviamente penalizado o ser críticas tão, desrespeitosas, neste caso, porque foi... O mete-me nojo é, sem dúvida alguma, insultuoso. Muito insultuoso. E ainda por cima preferido onde foi. Vocês sabem que, por exemplo, se vocês forem ver a lei, se um indivíduo, é o caso, o Primeiro-Ministro estava no uso das suas funções dentro de um órgão político que é a Assembleia da República, que por acaso é considerada a casa da nossa democracia. É diferente do Primeiro-Ministro particularmente ser alvo de um insulto. Ou seja, ele enquanto indivíduo, enquanto cidadão, vai na rua e é insultado, que lhes deve acontecer muitas vezes aos políticos. É uma situação que não é tão gravosa como quando ele está no uso das suas funções. Portanto, isto acontece relativamente aos profissionais. Se qualquer profissional, seja professor ou padre, ou seja o que for, eu conheço um caso específico que aconteceu há uns anos com um senhor padre, que foi insultado e abordado no ato da realização da missa. Isso é muito mais gravoso para quem o fez do que se o fizesse na rua, particularmente ao senhor padre em questão. O mesmo acontece, por exemplo, dentro do contexto de uma sala de aula dirigida ao professor, que para todos os efeitos é a autoridade dentro da sala de aula, e, tal como não deve ser dirigida a ninguém. Eu acho que aqui temos de distinguir dois aspectos. Por um lado é assim, em democracia deve haver liberdade de expressão? Claro que deve. Agora, ao cidadão compete gerir essa liberdade de expressão. A liberdade de expressão não implica que eu possa dizer tudo o que me apetece em relação aos outros cidadãos, nem em relação ao Primeiro-Ministro, nem em relação ao Presidente da República. Eu posso não gostar nada do indivíduo A ou indivíduo B, isso não me dá o direito de o insultar, muito menos publicamente, porque as pessoas têm direito à sua imagem e ao seu bom nome. Isto está na lei. Qualquer um de nós, cidadão. Portanto, não tem que ser insultado por ninguém. Eu acho que aqui as pessoas têm é que distinguir que eu acho que nós estamos a ter. Não é só a população mais jovem, eu acho que é também a menos jovem, que as pessoas às vezes não têm a noção disto. Quando o 25 de Abril veio e nos deu-nos liberdade para nós a usarmos com responsabilidade. Não podemos ultrapassar determinadas barreiras. A minha liberdade acaba quando eu estou a limitar a liberdade dos outros. Eu acho que temos de ter noção disto. Eu acho que as novas gerações, por exemplo, estão a ter um bocadinho da falta de noção na sala de aula, que aquilo que dizem a um colega não podem dizer a um professor, tal como aquilo que dizem a um colega não podem dizer ao pai ou à mãe, porque para todos os efeitos tem que haver aqui uma hierarquia. Eu acho que as novas gerações estão-se um bocadinho a esquecer disto. E a nossa sociedade acho que se está a esquecer disto, do respeito que nós devemos uns aos outros, de sermos cívicos, de sermos respeitosos e educados para com todos, mesmo que discordemos deles. Não é? Diz? E depois o Daniel também quer falar, mas diz Bárbara. Qualquer opinião que possamos expressar pode ser sempre educada e com respeito... E deve ser, não, porque uma coisa que se pode dizer de forma insultuosa pode-se também dizer com respeito. Não é necessariamente preciso insultar. Isso, exatamente. Daniel, queres dizer? E eu acho que, por exemplo, uma pessoa que queira abordar um político ou outra pessoa deve fazê-lo com respeito para com essa pessoa. Exatamente. Em primeiro lugar, mesmo que discorde e mesmo que politicamente tenha ideias contrárias, não é? O Francisco ainda quer dizer? É acrescentar aqui mais uns pontos acerca disto, que é, entre 2007 e 2013, foram instaurados 89 processos de crime por perturbação do funcionamento do órgão constitucional e com 113 pessoas levadas a tribunal para responder a esse crime. E destes 103 arguídos, 89 foram condenados em primeira instância. E Ana Nicolau, ativista política desde a juventude, agradece por toda a solidariedade que tem recebido de muitos quadrantes políticos e sociais, mas tem uma dúvida. Eu sei que quando for a julgamento não vou estar sozinha do banco de réus. Mas se tivesse aplaudido o Primeiro-Ministro, também lá estaria? Pois. No entanto, continua a dizer que ela não tinha direito a insultá-lo. Nem a ele, nem a ninguém. Porque isso me parece que é passar uma barreira que não se deve passar. Sim, nunca. Mas aqui uma coisa estranha é... Se eu insultar uma pessoa que, assim, que passe por mim na rua, isto não leva a tribunal. Pode levar. Sim, pode. Mas ao insultar... O Primeiro-Ministro é mais grave ainda. O Primeiro-Ministro, assim. Então, o Primeiro-Ministro é mais cidadão do que o outro? Não. Tem mais direitos do que o outro? Não, mas repara, é que o Primeiro-Ministro, neste caso, estava a exercer funções dentro de um órgão de soberania. E, portanto, isso reveste uma gravidade muito maior. Por isso é que eu digo, se ele estivesse num outro local, a título particular, já não reveste tanta gravidade. Para todos os efeitos, nós temos que ter respeito por aqueles que foram eleitos e por aqueles que representam Portugal ao mais alto nível. Neste caso, é um primeiro-ministro, é a terceira figura da nação. O Daniel diz? E gostava de salientar que quem elegeu essa pessoa para esse cargo foi o povo. Exatamente. Se lá está, é porque a maioria da população assim o entendeu. Por exemplo, aquela questão da cantar em a grande Vila Morena. Vocês repararam que no penúltimo governo isso aconteceu muitas vezes, porque havia um grande descontentamento social e, portanto, isso era uma forma de protesto, claro que mais usada pela esquerda e, particularmente, até por um partido político de esquerda. Isso aconteceu muito quando ministros, quando secretários de Estado e até quando o Presidente da República se deslocava a algum sítio. Eu aí já não considero nada ofensivo. Por exemplo, alguém estar nas galerias a entoar a Grândola Vila Morena. Nós sabemos que a Grândola Vila Morena, senha de 25 de Abril, canção mítica do Zeca Afonso, é ela própria um grito de revolta. E, portanto, quando as pessoas a entoam, e isso realmente esteve muito em moda aqui há 2 anos atrás, é sinal de que estão em protesto. Mas pode ser, é um protesto que não reveste nenhum tipo de insulto. E eu esse acho que se pode fazer. É óbvio que a senhora Presidente da Assembleia da República, na altura, teria que mandar evacuar a sala, porque as galerias na Assembleia da República não se podem manifestar. Nós, cidadãos, podemos ir às galerias da Assembleia da República, provavelmente muitos de vocês já lá estiveram, e nós podemos assistir ao debate que os deputados estão a ter. E se o governo lá estiver, a responder à interpelação. Mas nós não podemos intervir. Portanto, cada vez que um cidadão cá em cima se pronuncia, ele, logicamente, segundo a Constituição, ele tem que sair da sala. E por isso é que o Presidente da Assembleia da República, seja lá ele qual for, tem que determinar aos agentes da autoridade que lá estão para o fazerem sair da sala, porque nós podemos assistir, mas não nos podemos pronunciar. São as regras, no fundo. Mas isto é diferente do uso da liberdade de expressão, notem. Eu acho que a liberdade de expressão é um bem muito caro, até porque nos custou muito a conquistar. Nós tivemos quase 50 anos em ditadura, onde não havia liberdade de expressão. Agora nós temos que sabê-lo é usar bem. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Bem, Pedro, vamos acalmar as hostes. Vamos até ao desporto motorizado. Há novidades? Sim, há algumas novidades. A terceira prova do WRC realizou-se no México e a Volkswagen voltou a colocar um dos seus carros no primeiro lugar, mas desta vez não foi o suspeito do costume, Ogier, mas sim Latvala. O finlandês foi o melhor do fim de semana e com isso conseguiu uma vitória mais que merecida. Ogier terminou em segundo e Sordo fechou o pódio. Nos rallies nacionais foi o campeão nacional José Pedro Fontes que venceu a primeira prova da temporada, o Rally Serras de Faf. Pedro Meirelles terminou em segundo, Miguel Campos em terceiro, Carlos Martins em quarto e o estreante no Campeonato Nacional, Miguel Barbosa, terminou em quinto. A Fórmula 1 começa no dia 20 de março, na Austrália, e tal como a Fórmula 1, o MotoGP no dia 20, no Qatar. Outro campeonato que vai começar é o Campeonato Nacional de Todo Terreno, entre os dias 18 e 19 de março, com a prova barra TT Rota de Douro. 100.2 Oliveira do Hospital. Muito bem, trago aqui agora um apontamento que está relacionado com um dia que recentemente se comemorou. No dia 8 de março comemorou-se o Dia Internacional da Mulher. A razão deste dia está relacionado com o dia 8 de março de 1857, em que operárias de uma fábrica de tecidos em Nova Iorque fizeram greve para reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução da carga diária de trabalho para 10 horas, porque as fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário, equiparação de salários com os homens, as mulheres chegavam a receber até um terço do salário de um homem para executarem o mesmo tipo de trabalho, e tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. A manifestação foi reprimida com extrema violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas. A data pretende evocar assim o sacrifício destas mulheres corajosas. O objetivo da data é tentar diminuir o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços no mundo ocidental, elas ainda sofrem, em muitos locais, violência masculina, exploração sexual, desvantagens na carreira profissional e na família. Para falarmos só no mundo ocidental, porque se nos reportarmos ao Oriente e Médio Oriente, ainda vemos a mulher a ser alvo de todas as discriminações e violências. Qual é hoje, na vossa opinião, o papel da mulher na nossa sociedade? Já chegámos à plena igualdade de direitos? Esses direitos estão na prática efetiva? Ou ainda se percebem laivos de machismo no nosso meio familiar, escolar e social? Gostava de saber a vossa opinião. Temos aqui mulheres e homens. Quero saber a opinião de todos. Bárbara, achas que temos aqui no mundo ocidental e na nossa sociedade portuguesa plena igualdade de direitos na prática? Depende. Em Portugal há uma certa igualdade. Pelo menos jurídica há. Não há discriminação na lei. Não, Sempre há algumas mentalidades, digamos, mais retrógradas, mas acho que cá em Portugal e na maior parte dos países europeus há essa igualdade. Depois há os países orientais que, pronto, sabemos perfeitamente a forma como eles pensam. A mulher é um objeto, não é vista com os mesmos direitos que os homens. Mas queres tu dizer com isso que na nossa sociedade não há problemas? Já não há qualquer tipo de problema de discriminação? Mas não podemos comparar com esses países. Ah, sim, isso concordo. Não podemos comparar as realidades, mas aqui no nosso mundo está tudo bem relativamente à mulher? Não está. A mulher continua a ser muitas vezes inferiorizada, continua a não... Por quem? Pelos homens, essencialmente. Na família? Na sociedade? Sim, na sociedade, empresas, quem é que gera empresas... Na política, onde há muito poucas mulheres? Quem é que está à frente de um partido, que geralmente tem que ser os homens? Temos agora uma candidata para a liderança de um partido político. Que está a gerar muita polémica por ser mulher. Mas é a única, portanto ela vai ser líder desse partido e ainda bem, as mulheres estão a chegar à política. Curiosamente acaso, é uma mulher é uma que tem... Deputada. E é ela tem família, ela teve recentemente o último filho, creio que são quatro, o que quer dizer que ela consegue manter aquilo que para muitas mulheres é difícil, que é ter vida familiar, ter filhos, e obviamente que ela com certeza tem muitos apoios, obviamente que tem, porque senão não conseguia, sem crianças pequenas em casa, e não conseguia ter a vida política, porque ela é deputada, como diz, recentemente ela era, estamos a falar da doutora Assunção Cristas, ela recentemente foi ministra da Agricultura e do Mar, no anterior governo, e agora ela está... candidata, é a única candidata à liderança do seu partido político. E, portanto, é com bons olhos que vemos, quer na esquerda, quer na direita, as mulheres a chegarem à política. Eu acho que ainda estão lá é poucas. Não é assim, Bárbara? Sim, sem dúvida. Eu sei que tu um dia também vais lá estar, obviamente, não é? Com essa tua veia política. Porque me parece que tem que haver equiparação de sexos. Porque é que, se na nossa sociedade parece-me que até há mais mulheres do que homens, porque é que as mulheres não chegam a lugares de topo? Não chegam a lugares de topo. Nas carreiras profissionais, muitas vezes... Na gestão das empresas, nas carreiras médicas, por exemplo, vemos lá poucas mulheres, como vemos poucas mulheres na política. Deve haver, de facto, equiparação. Porque para as mulheres é muito mais difícil conciliar, por exemplo, vida familiar com carreira. Para os homens é mais fácil. As mulheres são vistas por muita gente como a... O sexo feminino é visto com menos capacidade. Isso já não. Ai, por alguns, dizes tu, ainda claro, por alguns. Não por todos, mas pelas mentes mais retrógradas, é visto que... Que é uma ideia completamente errada, deixa-me que te diga. Sem dúvida alguma. Porque nós não somos menos capazes, nós somos muito mais capazes. Porque tu repara que nos nossos dias a mulher mantém vida familiar, atividade profissional, muitas vezes tem o encargo dos filhos muito mais para si do que para o marido e consegue gerir tudo isso, quando nós sabemos tradicionalmente que as vossas avós tinham apenas a vida doméstica e a criação dos filhos. E ainda há, infelizmente, quem pense que é para isso que as mulheres nascem. Isso é uma minoria, sim, muito restrita. E ainda bem, ao menos aqui em Portugal, ainda bem que as mulheres já têm vida cívica, já podem expressar a sua opinião, já podem exercer cargos políticos, sociais... Exercem-nos ainda pouco. Francisco, quero-te perguntar, porquê é que tu achas que as mulheres ainda estão muito pouco representadas na política ou nos órgãos de chefia? Mentalidade. Tem que ver com a mentalidade. Ainda não chegou... Alguém as impede de chegar lá? Sim. Então quem não chegou à conclusão ainda de que a mulher é tão capaz ou mais que o homem... Sabes que na política estão implementadas as cotas. Por exemplo, quando na altura das eleições, seja para o que for, seja para as autárquicas, seja para as legislativas, quando se apresentam três deputados ou três candidatos, um deles tem que ser mulher. Isto é até uma regra muito polémica, porque há quem ache que isto obriga a que muitas vezes vão mulheres que não têm capacidades para desempenhar tais cargos. Quem fez o legislador aqui o que entendeu é que é preciso dar oportunidade às mulheres, senão elas não chegam lá. Tu achas, obviamente, que elas são tão capazes como os homens, sim, em qualquer tipo de função? Há certos empregos que, devido a condições físicas, como construção civil... Também já há mulheres, querido. Há mulheres, sim. Há mulheres que... Estás a falar de força física. Em questões de força física, o homem supera a mulher, na generalidade. Na inteligência supera a mulher. Gostei. Pedro, eu também quero a tua opinião. É conforme, mas também, outra coisa, há um problema assim em termos de empresas e política, que também é uma condição, algo que condiciona a mulher, que é a gravidez, a licença de maternidade e isso tudo, que impede a mulher de praticar funções durante uns bons meses. E isso, às vezes, para as empresas privadas... É visto como um prejuízo. É um prejuízo, não lhes convém, têm que pagar na mesma, não está a trabalhar, não está a contribuir. Se calhar seria melhor não a deixar evoluir, porque assim não a promover, porque ao promovê-la tem que trabalhar mais, tem que dar cá mais presente, e sem gravidade, depois tem que estar fora, é prejuízo. Tu estás a falar numa situação que é ilegal, como sabes. Sim. Mas tivemos até já aí, estou-me a lembrar de uma instituição bancária, muito conhecida, entretanto acho que já faliu, que por exemplo, não recebia mulheres na sua esfera. E a razão era essa, é porque a mulher dava prejuízo a certa altura. Isto é ilegal, não pode fazer-se. E eu também sei de empresas, até aqui na nossa região, que, por exemplo, também não aceitavam mulheres, ou então elas tinham que declarar que não engravidavam no período do contrato. Atenção, que há entidades patronais a fazerem isto, que é ilegal. Além disso, nós temos um problema de natalidade, não é? Estamos com uma natalidade baixa. Se ainda socialmente vamos promover a que a mulher não tenha filhos quando os quer ter, então é assim, nós estamos a entrar mesmo em contraciclo. Pedro, a tua opinião sobre há ou não há discriminação na mulher na sociedade portuguesa? Na sociedade portuguesa ainda há alguma discriminação, mas legalmente as mulheres têm os mesmos direitos que o homem e... se sentirem prejudicadas por alguma razão, é para isso que foram feitas as leis, é para defender essas pessoas. Fala o futuro jurista, o Pedro, que brevemente se vai licenciar em Direito, este brevemente vai entrar para a nova faculdade e, portanto, daqui a 4 anos será licenciado em Direito, e já percebemos que as mulheres terão no Pedro, futuro advogado aqui da Oliveira do Hospital, provavelmente, um defensor. Portanto, se precisarem, já sabem, é só ir baterem à porta do senhor doutor Pedro Andrade. Fica o registro aqui para a posteridade e para os senhores ouvintes. Atenção que eu já estou a fazer publicidade ao teu escritório. Ainda ele não existe. Boa Nova Irresistível. Passamos às notícias do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. Está a decorrer até ao dia 18 de março a Feira do Livro na Biblioteca Dr. Vasco de Campos, na Escola Sede do Agrupamento. Esta é a oportunidade de comprar bons livros com desconto de 10%. Intercâmbio do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital com a Escola Rosenberg de Mol, segundo o relato da professora Fátima Coceiro. Mais uma excelente semana de intercâmbio foi aquela que 54 alunos e 5 professores das duas escolas parceiras, a nossa e a de Mol, viveram. Chegados no dia 27 de fevereiro, os belgas vieram para a segunda fase do intercâmbio deste ano. Os nossos alunos, ansiosos, esperavam-nos. Foram dias bastante cheios de atividades, de diversão, de trabalho em comum. Do programa fizeram parte algumas saídas. O Castelo do Montemor o Velho e as suas magníficas vistas sobre os Arrozais e o Estuário do Mondego, Figueira da Foz com a visita à cidade e ao Núcleo Museológico do Sal, em Coimbra, o Pátio das Escolas, com a sua Biblioteca Joanina e os diversos salões, a Sé Velha, arruelas típicas e a Baixa. Mais perto, uma visita guiada às ruínas da Bobadela, após uma agradável caminhada em grupo, ao Santuário de Nossa Senhora das Preces, à Aldeia das Dez e a Avô. Na escola, os alunos belgas puderam assistir a aulas e ter uma ministrada pelos nossos alunos para aprender português. Em grupo, prepararam apresentações sobre o tema proposto, a obra de Shakespeare, para celebrar os 400 anos da sua morte. Com base em 4 das suas peças, pesquisaram, recriaram, representaram, filmaram e o resultado foi apresentado aos pais, que se dirigiram à escola para os ver e para um jantar de convívio que organizaram para todos. Alguns overlay marcaram presença para um mini concerto muito animado. Ponto alto foi também o sol, que só na sexta-feira fez caretas, mas que nos outros dias permitiu aos alunos belgas usufruir de bons momentos ao ar livre. Também de grande agrado foi o almoço confeccionado e servido pelos nossos alunos de restauração, um buffet no exterior do restaurante pedagógico. No dia 5 de manhã ainda se pôde ver muitos alunos belgas a visitar a Feira do Queijo. Com muitas lágrimas de parte a parte e promessas de novos encontros, partiram então rumo ao aeroporto na cidade do Porto. Para o ano, obviamente, haverá mais intercâmbio com outros alunos, os que este ano estarão no décimo e para o ano estarão no 11º. Rádio Boa Nova. My House é o quarto extended play do cantor de hip-hop estadunidense Florida. O EP foi lançado pelas editoras discográficas Pooh Boy Entertainment e Atlantic Records. Open up the champagne, pop. It's my house, come on. Turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. 'Cause we've done this before, so you come on in. Make yourself at my home, tell me where you've been. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, and welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go out. Welcome to my house. Welcome to my house. Morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby, take control now. Fique bem, fique com a Boa Nova. Participaram neste programa os alunos do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital: Bárbara Coquim, Francisco Carvalho, Patrícia Correia, Pedro Andrade, Daniel Pereira e João Oliveira. Por hoje é tudo, nesta Escola e o Meio, agradecemos a sua atenção, despedimos-nos até ao próximo programa. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.